gosta no frio. Na madrugada mil, pelo meio fio. É mais um desafio, desde as 10 a fio. Desde os 10 a fio na faca, o pavio tá aceso, tio. Quem falhou caiu, quem falou sentiu. E quem ficou ouviu, sem temer, sem querer, sem tremer. Crio rapidamente a ideia que deixa a plateia no cio. Por prazer ou por satisfação, vontade de fazer e por coração. Sem corporação, na consideração. A vida desafia mais que os filmes de ação. Desde a criação do mundo é assim. Quem não vai pra cima, não vai chegar ao fim. O clima é tenso, eu paro e penso. Desafios, nego, eu chego e venço. É o teste. Então aumenta o volume e aperta o rec. Usando a backpack, bebendo a six pack. Cê não sabe o que tá fazendo, então se cala, leque. A leque, leque de rimas tem um leque. E nem preciso me esforçar contra os pad break. Se esboçar a resposta é boom, click, clack. Onomatopec, psicopata, mente lúcida. Sente o drama, sente o tapa, sente a música. Que por aqui é mais do que natural. Arte contra o cronômetro, sem teste do bafômetro. Tá sentindo a pressão, vai e checa no barômetro. Esse é o prólogo de uma noite estranha, onde fome tem rimas das minhas entranhas. E quem tem a manha reconhece o que é respeito. Chego, sou bem chegado, sem bater no peito. Horas, duas vezes Jack Bauer. Um pente na cabeça, Quest Love, Black Power. Meus amigos, bro, menino bruxo. Kamikaze, tipo aquele que se joga contra o fluxo. Augusta baixa, neurose concentrada. As histórias da cidade diluídas na cevada. Fica quieto, moleque, não é por brinquedo, moleque. Que hoje à noite eu vou até cedo com o dedo no rec. Vou falar demais, sei bem. Respondo num flash no estilo Ray-Ban. Hey man, não vem de golpe que não é de quem. Eu vejo seu olho gordo mesmo atrás do Ray-Ban. Não temo desafio, isso não é desafio. Tô fica quieto no seu canto e não diz um pio. Tô fechadinho com os marreta de domingo a domingo. Pra ver se acabo com esse rap antes que ele acabe comigo. Todo jogo maluco que é só o começo. Todo jogo maluco que é só o começo. É o teste. Todo jogo maluco que é só o começo. É o teste. Todo jogo maluco que é só o começo. É o teste. É a febre agora.